junto a Ti, Senhor. Teu amor me envolve. Estou proclamando isso. Estou gerando isso com a minha voz. Porque se tem um único tema, uma única coisa que eu estou levando desse seminário, é que a minha voz é o instrumento que Deus me deu para proclamar o que Ele já disse a meu respeito. O Teu amor me envolve. Alguém falou de mim, alguém falou mal, alguém me xingou, alguém me feriu. O Teu amor me envolve. Estou acima disso. Me senti fracassado, me senti incapaz. O Teu amor me envolve. Eu estou acima de toda seta, de todo dardo, principado e potestade, porque eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestes, acima de tudo isso, à destra de Deus Pai. Eu mesmo proclamo com a minha voz, minha oração, que é uma declaração. No livro Tipos de Oração, você vai estudar oração de ação de graças. Senhor, eu te dou graças, porque eu venci esse dia. Senhor, eu não fechei o negócio que eu precisava ter fechado. Na verdade, eu tive um prejuízo esse dia que eu não esperava, eu não podia ter tido. Eu nem sei como eu vou resolver essas questões, mas eu venci o dia. Tu és o meu Senhor, o Senhor há de me guardar, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me conduzir em todas as coisas, e eu vou vencer mais essa no poder do Teu Espírito. Essa é a minha oração, Senhor. Eu estou aprendendo a orar, a usar a minha voz. Senhor, eu entro na Tua presença com ações de graça. Eu quero proclamar gratidão, Senhor. Eu nunca te agradeci pelo meu cachorrinho. Olha, eu tenho um cachorrinho, eu gosto tanto daquele cachorrinho. Senhor, obrigado pelo cachorrinho que o Senhor fez aparecer na porta da minha casa. Eu cuidei dele, agora ele fica morando lá em casa. Ah, mas eu preciso orar para essas coisas. Tudo vem dele. Reconheça o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, eu quero te agradecer pelo óculos que eu uso. Eu pude ir ao médico, o médico fez um exame e ele me deu um óculos, prescreveu uma lente e eu tive condição de comprar esse óculos. Isso me ajuda a ler. Que coisa maravilhosa! No céu eu não vou precisar de óculos, mas aqui, segundo a minha necessidade de limitação física, o Senhor já proveu. Te dou graça, Senhor. Oração de ação de graças, oração de louvor. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus grandioso. Eu estava com tanto temor e o Senhor usou o pastor naquela mensagem. Ele leu aquele texto, ele falou aquela coisa, me tocou tanto o coração. Deus, eu estou tão em paz. Tu és maravilhoso, Jesus. Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Senhor, eu te louvo por tão grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu quero usar a oração de louvor ao Senhor. Ainda que seja sozinho, ainda que seja sem música, ainda que seja sem melodia, eu quero ter orações de louvor. Senhor, eu quero ter orações de adoração a Ti. Como que faz adoração? Não sei. Eu sei que quando Ele se manifesta, nós nos prostramos tão maravilhados, que às vezes nossa oração de adoração é só o silêncio. Um suspiro, falar, meu Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero fazer orações de petição. Eu quero pedir. Eu preciso pedir ao Senhor, mas eu nunca mais vou pedir, achando que o Senhor não deu, achando que o Senhor ainda não viu. Eu vou pedir, porque quando eu libero a minha palavra de oração, eu estou gerando estas coisas no mundo físico. Na verdade, eu estou arando a terra com a minha oração. Senhor, está escrito que o Senhor me daria isso. Segundo as Tuas riquezas em glória, o Senhor haveria de suprir cada uma das minhas necessidades. Então eu estou pedindo ao Senhor, abre essa porta, faça isso, Senhor. Ó, Deus opera dessa forma. Senhor, está escrito na tua palavra. Senhor, eu vou me encher das palavras do Senhor para chegar diante de ti e te pedir conforme tua vontade. Meu filho, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o vosso próprio deleite. Isso é, vocês pedem só as coisas da dimensão de vocês. Começa a pedir o que eu disse que vou dar a vocês, para vocês verem se eu não dou a cada um de vocês. Oração de intercessão. Senhor, eu não olho só para o meu umbigo. Eu estou aqui para orar pela minha vizinha, pelo meu vizinho. Deus, os céus tremem, o inferno desaba se tem um crente orando por outra pessoa. Eu acordei nessa madrugada, estou sem sono, e não sei por que me lembrei daquela pessoa. Senhor, ela nem imagina, mas agora, nesse instante, tem alguém intercedendo por ela. Sou eu, Senhor, diante do Senhor. Então envie os teus anjos, traga socorro. Irmãos, o Senhor vai fazer proezas, maravilhas na sua vida e através da sua vida. Mais uma vez, ore com quem está ao seu lado. Senhor, libera mais do teu Espírito nesta noite. O Senhor disse que estaria atento à oração que se fizesse neste lugar, no meu coração como templo. Eu quero desenvolver amizades pela oração. Eu quero desenvolver o espírito de gratidão na vida dos meus vizinhos, das pessoas à minha volta, porque eu orei por elas e elas foram tocadas pelo Senhor. O Espírito do Senhor está nesse lugar, e o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para proclamar libertação. Proclamar, usar a voz. Senhor, isso não será apenas aqui nessa reunião do seminário, eu vou levar isso para a minha vida pessoal, andando sozinho nas ruas, deitado, trabalhando em casa, trabalhando no, na empresa, eu vou levar essa prática. Porque Paulo disse, eu crio, instruo, exorto vocês que usem da prática de súplicas, orações, intercessão por todos os homens. Oh, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós estamos no seminário Vitorioso, um seminário em que estamos estudando sobre oração, com um alvo específico de mudar a nossa vida, de nós nos tornarmos pessoas cada dia mais confiantes no uso da palavra da oração. Nós lemos ontem sobre, em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Qual a condição que Deus ensinou para que ele responda? Que eu me humilhe, que eu ore, que eu me converta dos meus maus caminhos, então ele responderá do céu. Olha que coisa interessante, irmão. Um conceito que pode mudar facilmente sua visão sobre oração. A gente pensa que Deus vai nos responder porque nós estamos orando. E aqui o Senhor fala que Ele vai fazer o que Ele declarou que vai fazer porque nós oramos. A nossa oração é que é resposta de Deus. A nossa oração é que canaliza o mover de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu vou responder, eu vou executar o que precisa ser feito. A gente acha que quando a gente está orando, a gente vai pedir o Senhor para ver se Ele faz. Não, Ele está dizendo assim, eu vou fazer, só depende de você orar. Em 1 Timóteo nós lemos Paulo ensinando, acima de tudo, exorto que use da prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, para que vocês tenham vida tranquila. Você viu o que Deus permitiu ontem? Nós não programamos, irmão. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui como igreja, como a igreja na cidade, e abençoássemos a vida do prefeito e nele todas as autoridades. E Deus está fazendo uma obra grandiosa nessa cidade. Porque Ele disse, se vocês orarem, eu tenho autoridade. Ô, senhor prefeito, eu vim aqui, porque eu vim aqui abençoar o senhor. Um vereador, uma autoridade, o policial, a pessoa que te atende no mercado, na loja. Você compra lá o tempo todo. E não, pastor, mas ele é espírita. Melhor ainda. Ih, mas ele é incrédulo. Melhor ainda. Ó, estou orando por sua vida. Isso tem um poder no mundo espiritual, irmão. Porque, afinal de contas, você entendendo um pouquinho mais ontem, você tem convicção da sua identidade. Qual é a sua identidade? Pode me citar uma? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus, literalmente. Eu tenho intimidade com meu pai. Eu descobri um caminho de amor. Olha, eu posso ter tido o referencial mais deturpado possível de pai, mas um dia eu conheci meu pai celestial. E ele tocou meu coração. E eu nasci de novo. E eu agora tenho um relacionamento não religioso com ele. De vez em quando algumas pessoas me perguntam assim, mas e se eu fizer desse jeito, Deus vai ficar bravo? Meu irmão, joga fora o conceito que você tem de pai que fica... Meu pai tinha um assovio. Meu Deus do céu, quando ouvi esse assovio, Jesus, tremia as bases. Deus não tem assovio assim, não, irmão. Deus não tem aquele olhar. Com toda a limitação dos nossos pais, eles são o canal de Deus para muita bênção na nossa vida. E nós não podemos permitir que nenhuma impressão, nenhum fato, nenhum constrangimento, nada nos faça entender que Deus seja bravo ou imperfeito ou erre. Deus é um Deus cheio de amor. Amor. Mas assim, Deus, assim. Então, Senhor, eu quero ter esse relacionamento de filho com o Senhor, que confia que meu pai é galardoador daqueles que o buscam. Meu filho Mateus, hoje ele tem 18 anos, está fazendo 18 anos esse ano. Ele era o que mais pulava em casa. Então, às vezes, estava andando assim, e era o Mateus pulando nas minhas costas. E, irmão, talvez seu filho tenha pulado em você a vida inteira. O que é que você faz quando o filho pula? Você sai fora? Aí ele cai, toma um tombo, viu? Já te falei que não quer que você pule em cima de mim. Ah. Não. É possível que algum pai por aí tenha falado assim, bem feito, vai aprender. Ele precisa aprender. Não cresce muito mimado. É. Deus não. Deus nos deixa passar por alguns caminhos difíceis, mas Ele está lá com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua sabedoria. E se eu pular no pescoço dEle, a Bíblia diz que Ele vai me receber todas as vezes. Pular no pescoço, na hora indevida. Meu Deus, eu estava de terno. Minha camisa vai amassar toda, vai sujar minha roupa. O menino pula, quer nem saber. E pula crendo que o pai vai segurar. Seja como uma criança, irmão. Meu pai, ele não me censura. Ele pega um rabisco feio meu, que eu falo assim, papai, fiz para você. Ele falou assim, ô, meu filho, coisa linda. Não é que ele está hipócrita, não é que ele está fingindo a besteira que ele não fez. Não, é que ele reconhece a linguagem que eu e você temos para com ele. Creia que você é filho, e filho amado, e pode chegar e abrir a boca e conversar com ele livremente. Pai, o senhor viu o que eu fiz? Eu pequei, eu fiz, lambuzei, eu fiz tudo errado de novo, pai. Me ajuda. Ele vem com sua infinita graça. Eu sou filho. Diga para você mesmo, eu sou filho de Deus. Eu fui feito filho de Deus. Estudamos, vimos também que nós somos ministros. Nós somos embaixadores, nós somos atalaias, nós somos profetas. Nós somos as pessoas que Deus vai usar nessa terra como testemunhas, como proclamadores. E o proclamar com a nossa voz tem o mesmo poder do proclamar de Deus em Gênesis. Eu não tenho que criar mais sol, capim, animal, porque Deus já fez isso. Mas eu vou criar uma série de coisas que Deus preparou para nós, na nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida ministerial, com a minha oração. Por isso, orai sem cessar. A identidade define a minha ação. Se um carro parar ali, no lugar errado, e eu estiver presenciando isso, provavelmente não vou fazer nada. Mas o guarda do meu lado vai lá. Senhor, não pode parar aqui. Se eu chegar para ele e falar, senhor, não pode parar. Eu falo assim, ah, qual que é? Mas se o guarda vier andando e falar assim, ai, tira o carro, guarda. O guarda está vindo, tira o carro. Oi, guarda, tudo bem? Porque só a roupa dele que o identifica como policial já leva à frente a sua identidade. É o policial que está vindo. Isso acontecia com a gente, com o pai. Tudo bem, brincando, pulando, levantando travesseiro, jogando as coisas no chão, rabiscando tudo. Aí quem bateu na porta? O pai. Corre. A identidade, ela é sempre guiada, ou conduzida, ou seguida, melhor dizendo, pela autoridade. O filho tem uma instância de autoridade. E quanto mais velho, mais maduro esse filho, maior a instância de autoridade. E a minha ação nessa terra, com a oração, está relacionada à minha identidade. Eu sou o profeta de Deus, sou eu que vou proclamar aqui. Mas o médico disse que agora não tem jeito, vou ter que tomar remédio da vida, que eu estou quase à morte. Mas eu não sou um sujeito à mercê de qualquer coisa. Eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. É o Senhor quem vai dizer a última palavra. Saber da minha identidade me ajuda na minha ação. E como é que está lá aquele negócio? Ah, está assim, está tão difícil. Como é que está a cidade? Ih, está assim. Como é que está aquela região lá perto da sua casa? Ih, lá é uma problemada, porque lá... Como é que está a escola? Ih, a escola, estou doido para pedir no Senhor, me tira de lá, Senhor, porque eu não aguento essa coisa. O que você quer que eu te leve para onde, filho? Para um lugar bom, que não tem problema. Então, amanhã eu mando meus anjos te buscarem. Não, Senhor, não, não tanto. Mas o único lugar que você não vai ter nenhum problema é aqui em cima comigo. Não, eu quero ficar aqui. Então, você vai aprender a usar a sua identidade para agir com autoridade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Espírito do Senhor vai me dar sabedoria e graça, e eu vou ser agente de Deus para mudar essa história, para mudar essa cidade, para mudar essa esquina, para mudar esse bairro. Para isso, fazemos orações. Se for só para mendigar, ah, Deus, Não precisa nem de oração. Você faz como aquele mendigo lá da rua, que ele já põe uma placa assim, ó. Preciso de um real. Aí ele põe a placa, fica todo mundo passando, quem der, dá um real. Não, senhor, eu não estou mendigando, eu não estou suplicando o senhor como alguém que não sabe se vai responder, se não vai. Não, eu sou teu filho, eu sei quais são os teus propósitos, eu sei da minha identidade, eu sou profeta, eu sou ministro do senhor, eu sou atalaia do senhor, e eu sei o que o senhor quer fazer nesse bairro, naquela família, eu sei o que o senhor quer fazer nessa família, nesse casamento, eu sei o que o senhor quer fazer nas minhas finanças, eu sei o que o senhor quer fazer com a minha vida, com o meu futuro, eu sei que os teus planos para mim são de bênção, eu sei, eu posso não saber que passo dar, mas o teu espírito vai me mostrar que passo dar. Então eu vou orar com autoridade, eu vou agir pela oração. A minha ação, ela vai alcançar algumas instâncias: governo, educação, saúde, família, comércio, igreja. Irmãos, no último seminário eu contei para vocês que eu falei com a pastora Rivanda, vocês se lembram? Lá de Campina Grande. E aquela irmã falou assim: pastor, é de Deus você ter me ligado. Eu liguei no dia do seminário aqui, porque eu sei porque que Deus te colocou para me ligar. Não era para você me encontrar aqui, você não ia conseguir falar comigo essa semana. Deus está me dizendo que você me ligou para eu te dizer isso. Ela começou a profetizar que o Senhor vai te trazer discernimento, e a obra que você está fazendo aí nesse lugar, o Senhor vai prosperar. Ela começou a ministrar, a proclamar tudo aquilo que nós estávamos proclamando aqui diante do Senhor. E ela começou, e o testemunho que eu dei a vocês, era o que eu estava conversando com ela, ela começou a profetizar lá naquela terra, lá do Campina Grande, lá, parece que Souza chama a cidade. Meu irmão, revolucionou a cidade. Ela disse: filho, eu fui lá dentro do açude vazio, e nós oramos, e nós ungimos, e nós derramamos oração aqui lá. Hoje, até na seca, eu fui lá agora esses dias, o açude está sempre cheio, por causa da autoridade da igreja, do corpo de Cristo, que foi lá e orou e profetizou, agiu na instância da cidade, da saúde, do comércio. Você vai começar a profetizar. É, o negócio não está fácil, não, meu. Eu estou vendo a hora que eu vou ter que fechar. Vai fechar mesmo. Não, o Senhor vai me dar sabedoria. O Senhor me dá, traz, Senhor, conhecimento. De repente eu estou fazendo errado, de repente eu estou para o caminho errado, mas o Senhor vai me dar graça, porque está escrito na tua palavra que aquele que é fiel nos dízimos, nas ofertas, o Senhor repreende o devorador e o Senhor ainda multiplica o fruto no campo. Eu me aproprio dessa promessa, dessa bênção, e vai acontecer em nome de Jesus. Olha a oração interferindo numa área de comércio, por exemplo, de alguém que sabe da sua identidade. Qual o assunto da sua vida? Qual a área da sua vida? Para que Deus te colocou lá no seu trabalho? Por que Deus te deu essa profissão que te deu? Senhor, eu quero ser um servo do Senhor lá onde eu estou. E eu vou proclamar, em qualquer uma dessas instâncias, vamos proclamar sobre o governo. Senhor, nós vamos proclamar sobre o governo, porque está escrito na tua palavra que se nós orarmos pelos nossos governantes, nós teremos vida tranquila. Não estou falando tranquilo assim, que não passa nem mosquito, não acontece nada. Não, Senhor, eu estou falando assim: haverá sustento, haverá abundância, haverá alegria, haverá bênção, a terra vai prosperar. Nós queremos isso para nós aqui, Senhor. Ah, mas sabe o que é, pastor? Porque aqui não dá certo isso. Alguma coisa dá certo, irmão. E nós estamos vendo, e dessa vez está ficando vai ficar cada dia mais claro, o Senhor está trazendo do solo riqueza. O Senhor está trazendo do solo riqueza, vai brotar riqueza. Irmão, você é um sinal profético aqui, olha. Irmão Valdir, você e sua família são um sinal profético aqui, de alguém que perseverou, não só no negócio, mas temente ao Senhor por todas as gerações. E Deus fez brotar riqueza do solo, e é água viva, água pura que dessedenta. Um sinal profético aqui, irmão. E vai ser na sua vida, irmão. Vai ser na sua vida. Vai ser na sua história. Começa qualquer uma dessas instâncias: educação, saúde, família, comércio, igreja, governo. Está faltando alguma coisa, Senhor? Nós estamos profetizando aqui: virá o posto de saúde, virá o hospital, virá a faculdade, Senhor, virá uma escola, virá, Senhor, a empresa. Em nome do Senhor, virá. Eu estou profetizando. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar aqui, em nome do Senhor Jesus, ao nosso próximo seminário, se Deus permitir, nós veremos um mover de Deus nessa cidade que vai se tornar um referencial nessa nação de como se cuida de crianças. Na escola, na casa, nos lares, nas igrejas, ministérios infantis fortíssimos. Igrejas com ministérios infantis fortíssimos. Coisas lindas de Deus, teatros lindos, recursos maravilhosos, as crianças maravilhadas, orquestra, banda, seja o que for preciso para as crianças, esporte, lazer. Nós estamos profetizando em nome do Senhor. Gente que Deus vai suscitar aqui, que tem paixão pela obra do Senhor e que vai cuidar dessas crianças, que serão líderes de Deus nesse estado, nessa nação. Use a voz, ore, proclame, interceda, profetize, declare. Para que a gente tenha um direcionamento nessa ação da cidade, nós começamos um trabalho de mapear a cidade. E esse trabalho eu fiquei surpreso, foi além da minha expectativa. Nós já temos muita coisa mapeada. E nós vamos trazer para que cada igreja use esse mapa e tenha os pontos alvos de oração. Cada ponto, cada história, cada assunto. E nós vamos ver mudanças, nós vamos ver alteração física na cidade, nós vamos ver melhorias que não são apenas coisas que a prefeitura trouxe, ou que o governo cedeu, ou que alguém teve condição de fazer, mas são sinais, reflexo do mundo espiritual. Uma esquina, um bairro, uma escola, um assunto, um comércio, aquilo sendo alterado porque Deus está operando poderosamente nas vidas. Mas isso depende de oração. Então, os irmãos aqui, no final o pastor Lenilson vai dar um aviso sobre o evangelismo que eles vão fazer. Aonde que é, irmão? Lá na Barra. Na Barra do Cuiaté. Lá que é o lugar daquela instância maligna. Irmão, já começou a estremecer, Dagon já caiu. A igreja vai lá, de repente você vai com a sua igreja também. Vamos junto, vamos orar aqui, vamos adorar o Senhor. E vão lá profetizar. De repente, na esquina do lado da sua igreja. De repente, a gente está sentadinho no nosso banco, mas tem lá um canto lá. Olha, eu fui outro dia com vocês lá naquele canto, lá onde vai embora, lá para aquele auditório que nós vimos. Tem uma área lá, Senhor, nós estamos profetizando aqui. Bênção nessa região aqui. Aonde mais? Nesse mapa, nós já temos vários lugares críticos ao redor da cidade. Que nós vamos orar, e nós vamos proclamar, e nós vamos orar, e nós vamos interceder, e nós vamos profetizar, e nós vamos ver Deus se movendo. Agora, quem é que vai fazer isso? Quando que você volta, pastor Sostras? Não, não é o pastor Sostras. Então, meu pastor tem que fazer, né? Porque ele não faz nada mesmo. Não, irmão. Eu, Senhor. Mas eu não tenho seminário, não tenho condição. Sou eu, Senhor. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor usa não os que são capacitados, mas os que se disponibilizam, o Senhor capacita para a tua obra. Eis-me aqui, Senhor. Mas você não tem condição, você não sabe nem... Não sei mesmo. Sabe para quê que vai ser assim? Para que se manifeste a glória dele. Não fui eu. Eu não tinha condição nenhuma. Foi o Senhor que fez. Ações de Deus nesta cidade. Irmão, o principal motivo pelo qual Deus nos conduziu nesse seminário não é para eu vir aqui ensinar você. Você já sabe muita coisa. Tem livros espalhados. A principal ação desse seminário é nós nos despertarmos como cidade para interceder, para orar por esses lugares, por essas autoridades, por essas pessoas, por essas circunstâncias, e nós mesmos, ainda em vida, desfrutarmos dos frutos de Deus nessas questões. É É amém mesmo. Amém é uma ação positiva, irmão, necessária. Significa que eu estou assinando embaixo. Que assim seja. Eu participo disso. Porque eu estou entendendo minha função. Mas é só isso. É, irmão, é só isso. Você acha que Deus pôs um peso sobre nós? Não. Deus já fez todas as coisas. Então, por que que a gente tem que fazer alguma coisa? Simplesmente porque Ele quer a nossa participação. E nisso Ele nos deu autoridade sobre a terra. Então, quem executa pela palavra as coisas nessa dimensão da terra é o homem. Sou eu e você. E estamos aprendendo isso em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Lembre-se por um instante de alguma região por onde você passa, de algum comércio, de um hospital ou de algum departamento, de alguma coisa ao redor da cidade que você sempre vê que precisa melhorar. Levante a sua voz e comece a profetizar. Senhor, eu estou declarando que eu vou orar por aquilo. Eleja um lugar, eleja uma área do comércio, do governo, da saúde, da igreja, da educação. Eleja um lugar, eu estou profetizando. Senhor, todas as vezes que eu passar aqui, como um doido, não importa, eu vou estender as minhas mãos e eu vou liberar minha palavra. Eu estou profetizando, o reino de Cristo é chegado nesse lugar e eu verei a bênção do Senhor. Eu convido você ainda a orar pelos irmãos. E olha só como nós vamos orar. Senhor, eu quero que um dos meus irmãos, na minha igreja, na minha família, na minha amizade, um deles seja levantado de uma forma extraordinária, com dons, talentos e realizações do teu reino. Eu estou orando para ser testemunha de alguém à minha volta que será levantado como um líder tão eficaz, tão cheio de unção, tão cheio de autoridade, que vai conduzir um ministério nessa cidade e que vai ser muito frutífero e que eu vou andar junto com ele. Ore assim. Eu estou abençoando meus irmãos, entre os meus amigos, as pessoas que eu ando junto na igreja, na família, na casa, na amizade, eu verei alguns que se levantarão de uma forma extraordinária, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, Deus revela duas características que identificam a identidade, ou que expressam a identidade de um salvo. No livro de Apocalipse, Deus usa duas expressões que revelam quem nós somos para Deus. Quando Jesus nos comprou com o seu sangue, Ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas, homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu. Aí João revela duas características da identidade de um salvo. Sem abrir a Bíblia, você se lembra quais são essas duas características? Você e eu fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e constituídos. Aí o Senhor vem e traz duas características de nossa identidade que eu queria evocar aqui para a gente e fortalecendo o princípio da oração. Você se lembra qual? Ou quais? É simples, só você olhar para você. Quem você é? Hã? Não estou tão seguro assim se eu sou mesmo, né? Sei. Como, irmão? Povo eleito, ele cita também povo eleito. Mas para si o constituiu reino e sacerdócio. Reis e sacerdotes. Onde está o fundamento bíblico disso? Um dos ensinos mais simples e mais básicos, teológicos, acerca da pessoa de Jesus é que ele é rei, profeta e sacerdote. Diga comigo: Jesus é rei, profeta e sacerdote. Jesus é rei, profeta e sacerdote. Todos os reis que o Senhor levantou representavam, vinham fazendo em parte ou apenas terrenamente, mas vinham fazendo o que anunciava a obra de Cristo Jesus. O sacerdote, no Velho Testamento, vinha fazendo, ou os sacerdotes vinham fazendo aquilo que anunciava a obra de Jesus. E Paulo vem e diz assim: ele não foi apenas o sacerdote, mas ele se tornou o sumo sacerdote. Significa o melhor de todos. Por que ele se tornou o melhor de todos? Porque ele não só levava a oferenda a Deus, como o sacerdote faz, e trazia de Deus para o povo, como o sacerdote faz, mas ele era a oferenda de Deus, a oferenda para Deus, e ele era a palavra, o presente de Deus para o povo. Por isso ele é o sumo sacerdote. E ele também é profeta. Agora, Paulo diz em Romanos que o propósito de Deus para a nossa vida é nos tornar parecidos, conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, o projeto de Deus na nossa vida cristã é que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a quem? A Jesus. Por isso que nos primeiros anos da igreja as pessoas começaram a chamar os seguidores de Jesus de cristãos, porque eles pareciam com Cristo. E hoje o propósito de Deus continua sendo o mesmo, que eu e você nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Se é para eu ser cada dia mais parecido com Cristo, e Cristo é rei, então é para eu ser um rei. Isso está em perfeita coerência com o que João viu. Para si constituiu reis e sacerdotes, ou reino e sacerdócio. E eles, esses homens e essas mulheres, reinarão com ele sobre a terra. Ah, isso vai ser maravilhoso no céu. Não, não é no céu. O Senhor está falando que é na terra. E quando eu e você vivemos antecipadamente o reino de Deus, nós já vivemos, desde o dia de hoje, como reis e como sacerdotes. O texto provavelmente não citou profetas, porque está escrito que lá na eternidade não haverá mais profecias. Então, como profetas, essa é a função nossa na terra. O que você vai profetizar no céu? Por que profetizamos? Porque ainda existe um tempo a ser vivido. No céu, a eternidade é atemporal. E a palavra do Senhor diz assim: cessarão as profecias. Mas aqui na terra, eu sou rei, sou sacerdote e sou profeta. O que um rei faz? Entre tudo, é ele quem declara o que haverá de ser. O que um sacerdote faz? Ele leva a oferenda a Deus e ele declara nessa instância física o que Deus designou. O que um profeta faz? Ele abre a boca e ele declara o que Deus disse que vai ser. Todas estas coisas estão em torno do que nós estamos estudando e chamamos de oração. Irmão, eu estou aqui para dizer a você que Deus te levantou como um rei, como um sacerdote, como um profeta, aonde você vive. E essa identidade precisa ser vista por você mesmo em você. Muitos textos da palavra do Senhor nos revelam que Jesus é o rei. Hã? Senhor. O que significa isso? Jesus é o rei de quem? Então não é seu rei. Você é rei? A rainha da Inglaterra é rainha? É ou não? É, ela pode estar incluída aqui? Claro, ela é rainha, né? A gente entende que reis está falando também das rainhas. O rei da Espanha está incluído aqui? Está. Jesus é rei dos reis. E nós temos tão poucos reis no mundo hoje, não é verdade, irmão? Então Jesus é Senhor de tão poucas pessoas. É isso, irmão? Jesus é Senhor de quem? É nosso. Então você é o quê? Rei. Porque Jesus é rei dos reis. E quem são os reis? Aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, a quem eles o constituiu? Reino e sacerdócio. Para reinar aonde? Para reinar na sua agenda, irmão. Ai, meu Deus do céu, não tem tempo para nada. Deus vai te dar sabedoria para o seu tempo ser bem administrado. Ai, meu Deus, meu dinheiro não dá para nada, vai embora. Deus vai te dar sabedoria para você reinar sobre suas finanças. Ai, mas meu filho, faz isso, meu Deus do céu, meu filho, eu não consigo, não dou conta. Quantos anos ele tem? 3 anos. Ele ama, eu. Você vai reinar como mãe sobre seus filhos e conduzi-los no temor do Senhor. Marido, reinando na sua casa como sacerdote, sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre as finanças. Rei é aquele que governa sobre tudo, que estabelece a lei. Qual lei? A minha? Não, a lei do meu rei, porque eu sou rei, mas eu tenho um rei sobre mim, que é o rei dos reis. É por isso que eu oro, porque eu sou o rei. Não é porque eu sou um mendigo pedindo, suplicando, eu não sei se vai dar certo, eu estou cheio de medo, e Deus há de me ajudar, estou me apegando com Deus. Não, irmão, é porque eu sou um rei. Eu sou filho do rei, e filho do rei é rei. Isso não pode ser um discurso de pastor estimulando ou incentivando o crente. Isso precisa ser um entendimento de cada pessoa dessa terra, não importa qual religião você tem. Eu entendi que eu sou filho por Jesus, eu me tornei filho de Deus. Não é porque todo mundo é filho de Deus, não. Eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, entreguei minha vida a Jesus Cristo, nasci de novo, o Espírito Santo agora habita dentro de mim, então eu fui feito filho de Deus. E filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia a minha vida. Eu tenho relacionamento com o Espírito Santo. E eu estou me aprofundando pelo Espírito Santo na palavra, na verdade, na comunhão do corpo. Então eu sou rei. E Jesus é o meu rei. E o meu alvo nessa terra é estabelecer o reino dele. E eu sou sacerdote. Sabe o que um sacerdote tem como autoridade, irmão? Em qualquer lugar que você chegar, sim, vamos orar. Você estabeleceu uma instância de altar. Isso é sagrado, irmão. Chegou no hospital, aí eu precisava trazer o pastor aqui. Não, não. Você pode levar o pastor lá. Tem coisas que você precisa do pastor. Tem coisas que você só precisa do seu marido, da sua esposa, ou de um irmão. Tem coisas que você não precisa de concordância ali na hora. O Espírito Santo é um com você. Mas tem momentos que é você que diz: eu sou o sacerdote de Deus nesse lugar. E eu vou levantar uma instância de altar aqui agora, de mover do Senhor pela oração. Ninguém pode ser independente. Na vida do corpo de Cristo, todos nós estamos debaixo de autoridades. Os pastores que Deus colocou numa igreja local são autoridade sobre aquele rebanho. Os pastores da cidade são autoridades de Deus sobre a cidade. Mas nunca se esqueça que na instância que Deus te colocou, você é ungido sacerdote de Deus, porque está escrito que você foi comprado e constituído por Ele como sacerdócio dEle. Então, o que eu vou fazer? Levantar a minha voz e proclamar. O que aconteceu no decorrer dos anos, desde os primeiros anos lá, no século II, século III, da vida da igreja cristã, que as pessoas começaram a se acomodar nos bancos e só falava alguém que tinha o título de sacerdote. Então, eu agora só preciso de ouvir dele. Então, se vai fazer uma oração, é o sacerdote. Se vai impor as mãos, é o sacerdote. Se vai ler a Bíblia, é o sacerdote. Foi uma estratégia que o diabo conseguiu usar para oprimir o povo e ninguém mais ter acesso à palavra, reconhecer a identidade de filho, a identidade e autoridade de ministro do Senhor. Mas o Senhor está resgatando isso em todo o mundo, está resgatando isso na sua vida, nesse seminário. Eu sou o sacerdote do Senhor, e sacerdote usa a voz. Então eu vou orar com autoridade. E quando um sacerdote começa a orar, ele estabelece uma instância de altar, aonde estiver, lá no meio do inferno, ele atrai a presença do Senhor, porque ele é uma autoridade de Deus. Você crê nisso mesmo, irmão? Amém. E se você não se lembrar disso no seu dia a dia, o Espírito Santo pode te lembrar? Então diga para Ele. Mas diga para Ele como assim? Eu tenho que falar agora, pastor? É para falar agora? É? Como é que eu falo, pastor? Seu relacionamento com Ele. Espírito Santo de Deus. Meu melhor amigo. A pessoa com quem eu quero mais conversar durante o meu dia, seja em palavras audíveis, seja aqui no meu espírito, eu quero dizer ao Senhor que o Senhor pode me lembrar quando eu me esquecer. Você é sacerdote. Ai, mas eu estou tremendo. Ai, mas eu não sei o que falar. Abra a tua boca que eu a encherei. Estenda as mãos. E se te faltar versículos, toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia. Mas eu vou mudar minha vida e minha história com o poder da oração. O poder de falar. De falar. Meu conceito de oração foi mudado. Não é aquela atividadezinha lerda, sonolenta, a gente ficar mendigando. Não. É uma ferramenta de autoridade, já que eu reconheço minha identidade. Eu sou ministro do Senhor, sacerdote do Senhor. Abra sua Bíblia comigo também em Joel. Joel capítulo 2. Vamos começar do primeiro versículo. Acompanhe na sua Bíblia. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele é o desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre o cume dos montes vão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valente, correm como homens de guerra, sobem os muros, vai cada um dos seus caminhos, não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, vão cada um pelo seu carreiro, arremetem contra lanças e não se detêm, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão, diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram-se as estrelas e o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. Diga comigo: poderosos são os que executam a sua palavra. Como se executa uma palavra? Irmão, como se executa uma palavra? Execute agora para mim ver. Hã? Falando. E o que é uma oração? Executar a palavra de Deus. Poderosos são os que executam a sua palavra. Diga comigo: poderosos são os que oram. Diga mais uma vez: versículo 12, e assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai os filhinhos e os que amamentam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva temporã e acerúdia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. É possível ouvir um decreto desse de Deus e não dizer amém? Não, esse amém que você repetiu, e se repetir, se eu pedir de novo, você vai repetir, é só o amém litúrgico aqui. Eu estou falando de uma convicção interna. Eu estou entendendo, Senhor. Agora, olhem comigo a expressão: chorem os ministros. Quem aqui é realmente convencido de que é um ministro de Deus. É porque eu não falei o resto. Quem aqui realmente é convencido de ser ministro de Deus, levanta a mão. Você não entendeu ainda, irmão. Ou você não sabe que é ministro de Deus. Você é um ministro de Deus. Mas ministro não é o que faz seminário e tem uma carteirinha? Não, irmão. Ministro de Deus é aquele que é cheio do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Pode ser o dom e o talento mais simples da sua vida. Deus te deu e te colocou onde você está, porque Ele tem um propósito na sua vida. Você é um ministro de Deus. Agora o Senhor vem e diz assim: chorem os ministros no altar. O que é choro, irmão? O choro mais simples, mais silencioso, só desce as lágrimas num cantinho aqui, que a irmã delicadamente põe um lencinho para não borrar a maquiagem dela. Então, ou então alguém que chora mesmo, quando você olha assim, por que você está chorando? Não faz um barulho. Mas as lágrimas, do mesmo jeito, estão caindo. Ou alguém que geme. Chora, está sentindo alguma coisa, e a expressão do que está aqui dentro se transforma em choro. Você tem motivos para choro? Você pensou primeiramente nas suas tribulações ou nas pessoas necessitadas à volta? Senhor, eu quero pensar nas pessoas que estão sofrendo, nas pessoas que estão indo para o inferno, nas pessoas que estão perdidas, e eu quero chorar pela condição das pessoas, e eu quero chorar pela condição da minha cidade, da minha família, ou talvez do meu lar, dos meus filhos. Não é chorar de dor e de tristeza, é chorar de quebrantamento e declarar: Senhor, tenha misericórdia de nós. E agora a expressão diz assim: chorem os ministros entre o alpendre e o altar. Você já viu isso, essa expressão na Bíblia? Chorem os ministros, você já sabe que você é ministro, e que o Senhor está dizendo: chore. Agora, ninguém promove um choro assim como artista, como ator. Tem que haver alguma coisa aqui dentro que mexe com a gente, que revolve nossas entranhas. E aquilo que é o coração de Deus, o sonho de Deus, o motivo de Deus, é para mexer conosco. Oh, Deus, olha essa vida. Oh, Deus, olha essa pessoa. Oh, Deus, o que fazer com esse, Senhor? E o Senhor vem e diz assim: você que é ministro, chore entre o alpendre e o altar. Você já tinha visto falar de alpendre na Bíblia, irmão? Na verdade, alpendre é até uma palavra assim, bem antiga, né? Onde você vai ficar? Vou ficar lá no alpendre. Perguntar esses meninos novos hoje, não sei. Alpendre? O que é alpendre? O que é alpendre? A palavra foi traduzida por alpendre, mas na verdade nós poderíamos usar, em outras versões ela aparece, pórtico. Ih, pastor, piorou. Aí vem o meu Senhor e diz assim: chorem os ministros entre o pórtico e o altar, entre o alpendre e o altar. E eu não sei o que é isso, e eu vou levando minha vida por anos sem saber o que é isso. Eu desconheço minha identidade e desconheço o que Deus tem para mim. Por isso que eu estou apanhando, sofrendo, as coisas não dão certo, eu bato com a cabeça, eu amasso o dedo, eu quebro a perna, falta isso, falta aquilo. Por isso a vida é desse jeito, porque eu não estou no lugar que eu deveria estar, Senhor. Eu sou o teu ministro, Senhor. E o que é chorar entre o alpendre e o altar? Haviam três partes no tabernáculo. Nós estudamos isso no seminário passado. Átrio, santo lugar e o santo dos santos, ou santíssimo lugar. O altar ficava lá no santíssimo lugar. A arca, o templo, a visitação do Senhor. E lá entrava o sacerdote. E a palavra do Senhor diz que no dia em que o Cordeiro foi imolado na cruz do Calvário, o véu, diga comigo, o véu de alto a baixo. O que significa isso? Como? Eu agora tenho livre acesso. Aonde? No mais íntimo do altar do Senhor. Quem tem acesso? O pastor, os presbíteros, quem tem acesso? Todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram constituídos por Deus reis e sacerdotes. O sacerdote entra livremente pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E o que é que acontece lá naquele lugar, irmão? O que acontece na presença de Deus, irmão? A sua voz se manifesta. Filho, você está preocupado com isso? Estou, Senhor. Filho, faça assim, assim e assim. Agora, para onde você vai, filho? Eu vou para o alpendre. Eu vou para o pórtico. Aonde fica o alpendre? Aonde fica o pórtico? Lá no átrio. É a porta de entrada. O que tem no alpendre e no pórtico? As multidões. As pessoas carentes. Tem suas atividades diárias, filho. Mas tem lá aquele ambiente do trabalho, do comércio, da vizinhança, da família, de tudo que te envolve terrenamente, onde estão as pessoas necessitadas. E eu vou te levar para lá, com a minha palavra, que você recebeu aonde? Na intimidade do altar. Então, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, porque eu quero que a minha oração não seja apenas a súplica do átrio. Senhor, olha isso aqui. Senhor, olha isso aqui. Senhor, ai meu Deus, olha isso aqui. Meu Deus, pastor, me ajuda aqui. O desespero do átrio. Não, eu quero entrar no santíssimo lugar e contemplar a presença do meu Pai, meu Deus, e ouvir a sua voz. E Ezequiel diz assim: filho do homem, Deus te constituiu por atalaia, o sujeito que libera a voz. Você ouvirá de mim a minha palavra, e então você dirá. No altar você vai receber a minha palavra, e lá no pórtico, lá no átrio, você vai liberar a sua palavra. Fecha os teus olhos mais uma vez, irmão. Quero pedir o Gabriel, a Adriana, que venham aqui no teclado. Tenham os seus olhos fechados. Primeira oração que nós vamos fazer nesse instante, para que não seja apenas um estudo que você ouviu. Senhor, eu quero colocar em prática. Eu quero levar isso como prática da minha vida. Eu estou vivendo muito só no átrio. Tem muita gente, tem muito barulho, tem muita conversa, tem muito assunto, tem muita atividade, tem muito compromisso, tem muita preocupação, tem muito disse-me-disse, tem muita axiologia, tem muita discussão, tem muito ativismo, mas eu quero sair desse lugar e entrar pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, na intimidade com o Pai, o santíssimo lugar. Fale com Ele. Eu sou o teu ministro. No dia a dia eu não me lembro muito da minha identidade, mas eu vou me lembrar intensamente da minha identidade. Eu sou teu filho. Eu sou teu ministro, teu sacerdote. Eu sou um rei. Um dos reis de quem tu és rei dos reis. E o Senhor me deu uma ferramenta que é a minha voz, a palavra. E eu não quero emitir mais as palavras que me vêm à mente quando eu estou atribulado no átrio. Eu quero no átrio, ainda que debaixo de tantas aflições do átrio, da vida do dia a dia, de tanta multidão, de tanta conversa, eu quero emitir as palavras que eu ouvi do Senhor no santíssimo lugar. Tu tens um ministério para mim, aonde o Senhor me plantou. Tu tens um ministério para mim nesta cidade. Eu não vim ao seminário só para aprender sobre oração. Tem muita coisa para se estudar sobre oração que nem foi mostrado, nem foi mencionado aqui, Senhor. Mas eu estou entendendo que eu fui trazido pelo Teu Espírito Santo a esse seminário para eu me despertar na minha identidade, usar com autoridade a minha voz em oração. E a minha oração já não é mais aquele conceito religioso de dobrar os joelhos, de ficar, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. E uma listinha que o irmão passou, e aí a gente vai rezando, e a gente vai repetindo mecanicamente. Não, Senhor, eu entendi que é o uso da minha voz para proclamar como embaixador, como atalaia, como ministro, como profeta, como testemunha, o que está escrito da tua parte acerca de cada assunto da minha vida, da minha família, da igreja, do governo, da sociedade, dos líderes, das autoridades, do comércio, de todas as instâncias da vida humana. Um irmão veio a mim ontem para dar um testemunho que me edificou tremendamente. No dia a dia do seu trabalho, na simplicidade dele atendendo as pessoas, Deus mostrou para ele como ele seria um ministro cheio de autoridade. E ele começou a orar. Ele começou a orar por pessoas, por lugares, por assuntos. E ele está vendo Deus movendo o seu poder transformador. Eu quero declarar que isso vai se multiplicar na vida de muitos irmãos, em cada área da vida desta cidade. Você vai parar de ser uma pessoa que só ora pedindo a Deus para melhorar um negocinho seu mesmo, do coração, dos sentimentos, das finanças. Você vai se levantar como um ministro cheio de autoridade, rei e sacerdote. Os celeiros estão cheios, a provisão do Senhor está aí. Busca o reino, que as demais coisas são acrescentadas. E você vai se levantar cheio de autoridade, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé e a proclamar isso em voz alta. Reina hoje, reina hoje, Senhor. Mais uma vez a Ele. Reina hoje, reina hoje entre nós. Leia comigo em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Diga comigo, e Ló com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão. Diga comigo, e Ló, que ia com Abrão, tinha gados, rebanhos e tendas. Versículo 6: mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Diga comigo, disse o Senhor a Abrão. Vírgula. Diga comigo, vírgula. Depois, diga comigo, somente depois que Ló se apartou. Só, olha aqui para mim e só faça o cenário do contexto desse versículo, desse texto que lemos. Abraão está caminhando com todo o seu gado, sua mulher, seus servos, junto com seu sobrinho Ló, que também foi crescendo nos seus gados, no seu gado, nos seus bens, até que chegar no momento em que não cabia mais os dois na terra. Então Abraão falou assim: Ló, não tem jeito mais, nossos pastores estão brigando, a terra é pequena para tanta gente, tem que cada um ir para um lado, filho. E Ló escolheu o melhor lugar que ele tinha visto. Falou assim: eu vou para lá. Tá bom, filho, pode ir para onde você quiser, eu vou para o outro lado oposto. Depois que Ló se apartou, o Senhor veio e falou com Abraão. Por que que você acha que Deus deixou no texto sagrado essa expressão depois da vírgula? Depois. Você pode receber do Senhor a graça de ler o texto bíblico. Isso acontece quanto mais nós amamos ler a Bíblia. Ler o texto bíblico e ir descobrindo pequenos segredos de Deus. O Espírito Santo nos leva a gente a parar para prestar atenção numa vírgula. Olha que diferença faz isso. Por que que Deus foi falar com Abrão só depois? Por quê? O texto que nós lemos começou dizendo assim: subiu Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Quem se lembra da história? Se lembra o que que Deus tinha dito a Abraão? O que que Deus tinha dito a Abraão? Hã? Sai da sua terra e da sua, e vai andando por um caminho que eu vou te mostrar. O Senhor falou com ele para levar alguém? Quem que ele levou? Seu sobrinho. Mas, ô pastor, é meu sobrinho, pastor. Como é que eu largo meu sobrinho? É o que vão falar se eu largar meu... Pastor, eu não consigo, não tem jeito, pastor, não tem jeito. Pastor, não tem jeito de largar meu sobrinho, pastor, não dá. Deus vai abençoar. Tá bom, filho. Vai para a sua terra, para o seu caminho, e carregando Ló. A coisa ficou tão encroada, a coisa ficou tão estagnada, a coisa ficou tão difícil, e aqui o senhor não fala por quanto tempo. Eu sei que o gado dos dois cresceu, que a propriedade dos dois cresceu, o número de servos cresceu, não dá para saber quanto tempo passou, a ponto de ficar impossível caminharem juntos. Olha, não era assim quando eles saíram. Eles saíram juntos. Então houve tempo suficiente para as coisas da vida crescerem e se tornarem uma dificuldade de convívio. Abraão, por que você não está seguindo pelo caminho que Deus te deu? Ah, porque a gente está aqui, estamos tentando resolver, as coisas estão difíceis, até sair todo mundo, e, meu Deus do céu, já não sei mais para onde ir, eu não sei o que fazer, a vida vai acontecendo, os filhos vêm, não deu certo o trabalho, não deu certo a profissão, e agora eu estou aqui, eu não sei o que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer para mim. Essa era a condição de Abraão. Então, provavelmente pela própria condição da situação, Abraão falou assim: meu filho, não dá para a gente ficar mais junto. Talvez Deus tenha soprado no ouvido de Abraão: eu não te falei que não era para trazer ninguém. Talvez a Sara tenha falado com Abraão: eu te disse, seu sobrinho, seus parentes. A gente não sabe o que aconteceu. A Bíblia diz que num determinado momento Abraão falou assim: meu filho, escolhe qualquer lugar. Agora, veja comigo o que foi que Deus disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Veja aí o versículo. Versículo 14. Levanta agora os teus olhos. Olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também da tua descendência será contada. Irmão, presta atenção comigo no que foi que aconteceu com Abraão. Abraão, homem cheio de fé, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão largou sua terra, largou sua parentela e foi andando por um caminho que ele não sabia para onde era. Ele foi por fé, lá em Hebreus isso está declarado, homem de fé. Abraão teve experiências fortíssimas com Deus, Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus, mas ele ainda carregava um negocinho que Deus tinha dito para não carregar. Ele ainda cuidava de um negocinho que era o xodozinho dele, que aquilo que foi trazendo peso, aquilo que foi amarrando a vida dele, e ele não podia nem ver, nem caminhar para o grande projeto que Deus tinha para a vida dele. Mas no dia em que Ló se apartou de Abraão, Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, agora eu vou te mostrar. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Para onde você for, eu vou te dar uma grande nação. Irmão, sabe por que a gente fica orando ao Senhor e pedindo: oh Senhor, esse dia foi tão difícil, os pastores do meu sobrinho brigaram com os meus pastores, oh Senhor, isso aqui, oh Senhor, isso aqui, oh Senhor, sabe por que a gente tem um mundo de coisas para chorar e pedir a Deus e a vida fica no mesmo lugar? Porque tem algum Ló para a gente soltar. O que que o Senhor quer que eu libere da minha vida? Eu estou gastando a minha vida em oração só pedindo para que essa grande confusão da minha vida melhore. O que que o Senhor quer que eu faça que vai mudar a realidade da minha vida? Senhor, eu não sei o que foi que moveu Abraão a dar aquela palavra a Ló. Mas seja o que for, faça comigo o que for. Me mostre quem é esse Ló da minha vida, porque eu quero liberar. Sabe por quê, Senhor? Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, como teu sacerdote, entrar no santíssimo lugar e ouvir a tua voz. Filho, o que é que você quer ouvir? Eu quero que o Senhor me dê uma visão. Qual visão? Da terra que o Senhor me deu e da nação que o Senhor me deu. Sabe o que significa isso, irmão? Deus tem um projeto para a sua vida. Através da sua vida, Dorcas fazia roupa para os pobres. Esse era o projeto de Deus para Dorcas. Quando ela morreu, as pessoas vieram a Pedro e falaram assim: por favor, ela precisa voltar, porque essa mulher é importante na nossa cidade. Fazendo roupa. Deus tem um projeto para a sua vida. Cozinhando, fazendo roupa, fazendo o que for nessa cidade. Mas é possível que você não tenha essa visão. Por isso você não sai do lugar. Por isso tudo que sai da sua boca é: tem misericórdia, oh, me ajuda, oh, Senhor, quem sabe? E o Senhor quer te levantar como ministro, sacerdote, autoridade, filho dele nesta cidade, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, para você ter uma visão. Deus me mostrou o que ele tem para mim. Eu entendi o que, que Deus tem para a minha vida. Eu não estou nessa terra só para ganhar dinheiro, ou para pagar contas, ou para cuidar das coisas. Deus tem um propósito para mim. Seja fazer roupa para os pobres, seja cozinhar, seja qualquer coisa. Deus tem um ministério e quer entregar nas minhas mãos. Eu não consigo enxergar, porque eu ainda estou ocupado demais com os problemas que o Ló me traz. Mas eu quero ter a visão de Deus. Alguns anos atrás, o Senhor me deu uma palavra. Eu estava na cidade de Governador Valadares. E eu ia ministrar à noite. E eu cheguei de ônibus de manhã. E um irmão foi me hospedar na sua casa, lá no bairro de Vila Isa. Isso era o dia 12 de agosto de 1995. E o Espírito do Senhor me deu uma palavra. Fique aqui nessa sala da casa. Peça aos irmãos para não te chamarem. E passe o dia jejuando e orando. Há pouco tempo eu voltei lá de carro, passei lá rapidamente, enquanto estava em viagem, e fui lá ver aquela casa e abençoei aquela família lá. Fica lá no alto, em frente, onde é o hospital evangélico, ou era o hospital evangélico, lá no Vila Isa. E eu passei o dia naquela sala, orando ao Senhor. O Senhor me chamou para passar o dia em jejum e oração, lá no Santíssimo Lugar. E num determinado momento, o Espírito do Senhor falou comigo assim: filho, hoje é um dia de você me dar uma resposta. Você quer dedicar a sua vida integralmente ao ministério? Eu já estava envolvido totalmente no ministério. Mas eu ainda tinha empresa, ainda tinha meus negócios. Mas o meu coração e minha vida era toda voltada para o ministério. E o Senhor falou comigo: filho, você quer me servir integralmente? Você quer ser meu servo e dedicar a sua vida e sua família integralmente para o meu serviço? Essa foi uma pergunta audível que o Espírito do Senhor fez a mim naquela tarde. E eu não poderia produzir a resposta, foi Ele mesmo que produziu. E eu disse assim: Senhor, como vai ser isso? E eu fiquei pensando em tudo que o Senhor estava falando comigo. Eu falei assim: se o Senhor for à minha frente, eu aceito esse chamado. Mas o Senhor tem que ir à minha frente. E o Senhor falou comigo: sim, eu vou à sua frente. Eu falei: sim, mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma palavra do Senhor. E terminou a tarde, entreguei o jejum, o tempo de oração, e eu tinha que sair para ministrar lá na igreja presbiteriana. Ministrei naquela noite, peguei o ônibus de volta, e estava domingo de manhã em Belo Horizonte. Quando foi no culto à tarde, eu fui com a minha esposa. Nós tínhamos o Rafael, novinho, estava um ano e pouco, e nós fomos à igreja. E a 8ª igreja presbiteriana, a igreja que nós éramos membros, estava construindo o seu prédio lá no bairro Palmares. E nós nos reunimos lá embaixo, num salão enorme, tudo misturado nas construções, tudo por acabar, o chão ainda bem empoeirado, e as cadeiras ficavam espalhadas assim, aqui na frente, muito, nada tão ordenadinho ainda, tudo bem improvisado, e eu estava sentado bem à frente, e de repente, quem estava atrás de mim cutucou as minhas costas e me entregou um bilhete. Eu olhei para trás, e aí eu vi atrás dessa pessoa, que eu nem sei quem é, estava a irmã Guiomar. Irmã Guiomar, uma mulher de oração daquela igreja. Eu era novo ali na 8ª, eu não tinha muito relacionamento com a irmã Guiomar, eu nunca tinha conversado com a irmã Guiomar, era só aquele cumprimento, paz do Senhor, irmã, como vai? E a irmã Guiomar me entregou esse bilhotinho aqui, 13/8/1995. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu tinha pedido ao Senhor, Senhor, eu quero uma prova ainda. Eu quero que o Senhor, nesses dias, use uma pessoa para me trazer uma palavra. E ela escreveu, eu te abençoo de todo o meu coração, irmã Guiomar. Irmão Sostnes, Jesus te sustente com essa palavra. E ele mandou ler esse texto de Deuteronômio 31:8 e Isaías 41:10. Eu falei, Senhor, está respondido. Deus tem uma palavra e uma visão para dar a cada um dos seus filhos. Eu quero liberar isso sobre você, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos vindo aqui para fazer seminários porque nós temos dons, uma palavra ou algum projeto pessoal, porque o Senhor me disse, ministre aos meus filhos nesta cidade para que eles realizem a obra que eu tenho para eles. Quem vai gerar esse mover maravilhoso do Senhor não são pessoas que virão aqui. Quem está vindo aqui agora e sempre está deixando apenas sementes. Você é o ministro do Senhor em alguma área desta cidade, a quem Deus vai dar uma visão e vai trazer uma palavra. E a palavra do Senhor em você será proclamada em forma de oração e vai edificar a obra de Deus nesta cidade. O que que Deus tem para a sua vida? Qual a visão? Em todos esses anos, o Senhor tem usado muitas pessoas. Esses irmãos e essas irmãs que são escritores desses livros, são pessoas que Deus usou na minha vida para me ensinar muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado com esses irmãos queridos é separar um tempo no altar do Senhor. Irmãos, podemos estar onde for. Estava dizendo aqui esses dias, eu estava lá no Peru e o Senhor me levantou de madrugada, todas as noites. E eu tinha que escrever, eu tenho que escrever. E Ele foi dizendo, faça isso, faça isso, faça isso, eu te mostro isso, eu te mostro isso. É real. O Espírito Santo vem e fala. E você nunca mais vai precisar andar à mercê da dúvida, da insegurança, de não saber o que vai acontecer, para onde vai, como Abrão sem rumo, envolvido nas confusões da vida. Meu filho, larga o que te ocupa, porque eu vou te falar. Levanta os teus olhos, eu vou te dar a visão do que eu tenho para você. E nessa noite eu queria encerrar esse pequeno tempo de ensino, de compartilhar a palavra, colocando um desafio em você. Senhor, eu estou entendendo que a oração é a minha ferramenta com a minha voz para proclamar a palavra do Senhor, os teus feitos, tua glória, tua honra e o que o Senhor tem dito. E que isso é impossível se eu não tiver convencimento da minha identidade, certeza, convicção de quem eu sou. Eu sou teu filho, eu sou teu ministro e eu vou usar essas ferramentas para o teu reino. Eu vou sair para a ação e para a minha missão. E eu quero saber qual é a minha missão. Qual a visão que o Senhor tem para a minha vida? Vou fazer isso aqui. vou agir assim, vou viver dessa forma. Isso é o que Deus pôs na minha mão. Eu quero ser uma pessoa frutífera nessa cidade. Eu quero ser uma pessoa frutífera para esta nação. Eu quero participar desse mover sobrenatural de Deus nesta cidade, de onde vai sair tantos moveres de Deus para alcançar muitas outras cidades desta região, desse estado, do país e fora da nossa nação. E eu serei participante disso de alguma forma, Senhor. Dá-me a tua visão. E todas as vezes que nós vamos para o altar do Senhor, não é para pedir, não é para buscar assim ardentemente o que fazer, onde eu vou, o que eu já não sei ainda, não, só para estar com Ele. Filho, por que você veio aqui? Porque eu amo o Senhor, porque eu sou o teu filho, porque eu quero ter a alegria de participar do teu reino e reinar contigo nesta terra, porque eu sou o rei de quem tu és rei. Eu quero essa mudança na minha vida. Você vai continuar no seu comércio, irmão. Vai continuar no seu trabalho. E vai ser um servo do Senhor, um ministro do Senhor ganhando vidas. Gente, vocês viram que mudança aconteceu? Vocês viram quanta coisa diferente? Quantas coisas maravilhosas vimos? Como Deus fez? Ah, você vai saber de muita gente que no secreto falou: Senhor, não preciso publicar o meu nome, mas obrigado por ter me dado a visão, me feito orar, me feito interceder, me feito ir lá e servir, me feito ir lá e proclamar e anunciar o Evangelho. Eu recebi essa incumbência, esse encargo do Senhor, e eu comecei a usar a minha voz em oração para produzir o reino de Cristo, as obras do reino de Cristo, para gerar o teu reino nas vidas, nesta cidade, nessa região. Eu sou essa pessoa. Eu estou deixando no teu altar hoje muitos lós, porque eu quero levantar os meus olhos e eu quero ter a visão do que o Senhor tem para mim. Fecha os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor por um tempo. O Senhor pode me mostrar, Senhor, o que está emperrando minha vida? As confusões entre os nossos pastores, servos, gados, que na verdade nos fizeram estagnar, estacionar na vida. Tudo que me alegra é uma porçãozinha de bênção que o Senhor trouxe, melhorou isso, melhorou aquilo. Não, eu quero ter uma visão alargada, norte, sul, leste, oeste, de tudo que tu tens para mim. Converse com Ele. Publique sua voz. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero me dispor do teu serviço, do teu ministério. Eu não sei como vai ser, eu tenho tantas ocupações, eu me sinto incapaz. Eu acho que eu não tenho capacidade, condição, dons, recursos. Minha vida é muito ocupada. Ouvi o testemunho de uma irmã que falou assim: Deus moveu algumas coisas e tirou toda a minha ocupação terrena, e agora eu estou com o meu tempo livre para servir ao Senhor. Deus vai operar isso na sua vida, irmão. Não significa que Deus vai te tirar do trabalho como pode tirar outros, mas Deus vai te usar no seu trabalho. sua loja, seu comércio, vai ser ampliado como agência missionária de Deus para aquelas vidas. Sua profissão, aonde você serve a sociedade, você vai ser levantado por Deus, vai ser sustentado por Deus. Deus vai capacitar, Deus vai te dar recursos, o necessário para você realizar uma grande, linda e inspiradora obra do reino de Deus. Música. A quem Deus vai dar músicas? Músicas do céu para abençoar esta nação. Ministério com crianças, nas escolas, nas famílias, nas igrejas. A quem Deus vai dar chamados, ministérios, capacitação para impactar vidas, levantar líderes que vão influenciar esta sociedade, que vão glorificar o Senhor Jesus. Se é você, fique de pé. Pessoas que vão atuar no governo, no hospital, na delegacia, no presídio. Pessoas que vão começar a investir mais recursos naquilo que Deus quer fazer. Irmão, lá na cooperativa, nós profetizamos, Deus vai restaurar essa cooperativa e vai ser um lugar de modelo, em nome de Jesus. Toda obra das trevas, tudo que veio para matar, roubar e destruir, vai ser vencido, e em nome do Senhor Jesus, será uma cooperativa modelo nesse país. Em nome de Jesus, nós profetizamos a vinda de recursos, de ensino, de capacitação, de homens e mulheres cheios de Deus, cheios da capacidade de Deus para fazer um trabalho maravilhoso e abençoar essa cidade. Pessoas que vão aos drogados, às prostitutas, aos bêbados, pessoas que vão cuidar dos loucos, dos doidos. Eis-me aqui, Senhor. Pessoas que vão fazer roupa, como Dorcas, que vão fazer comida. Pessoas que vão dobrar os joelhos lá no oculto do quarto e serão sustento, colunas de oração. O que Deus te mostra? Se é você, fique de pé, Senhor, eis-me aqui, e diga para Ele como você está se disponibilizando. Eu agora tenho um motivo para orar. Eu não estou mais orando buscando os meus próprios interesses. Então o Senhor vai responder. Filhos, vocês pedem e pedem mal, porque pedem para o vosso próprio deleite. Senhor, não sou eu mais. Eu tenho necessidades, eu vou colocá-las diante do Senhor, mas a partir de hoje, eu decido. Eu quero largar os lós da minha vida. Me ajuda nisso. E eu quero levantar os meus olhos, eu quero ter a visão. Eu vou submeter o que o Senhor está falando comigo no santíssimo lugar aos meus pastores, a conselheiros, a irmãos idôneos que atuam nessas áreas ministeriais para ser capacitado, para aprender. Eu corro risco de cometer alguns erros, alguns equívocos. Não tem problema. O Senhor não desiste de mim. Eu me levantarei como um servo útil, frutífero, naquela visão que o Senhor vai me dar do que tu tens para mim. Não estou buscando nada místico. Talvez o Senhor já tenha me dado uma vara por muitos anos, uma ferramenta, uma profissão, um lugar. Eu vou enxergar tudo isso de outra forma. Meu campo missionário. E eu quero me capacitar no Espírito Santo para uma obra tão grande do Senhor. E então, eu vou operar a oração de um justo que é poderosa e eficaz. Levante a sua voz, irmão, e não pare de orar ao Senhor, não pare de declarar ao Senhor, não pare de declarar ao Senhor.